Esse barraco vai cair, eu não me canso de avisar. Ele não tem alvenaria, não tem coluna pra apoiar. Ah, eu não quero ver o dia, pam, pam, pam, que essa zorra desabar. É zorra, porra, acho que é zorra na letra, mas aí. Tinha essa questão, né, do axé. E o pagode tinha muito essa piada de não ter nenhuma palavra feia, mas, oficialmente. Na rádio, mas na hora de cantar rolava aquelas trocas, né? Qual era aquela música? Fora puta que pariu. Aquela música de pagode que é. Fora puta que pariu, ela. Eu e ela. Como era? Uma música de pagode que falava. Embora, eu não quero mais sofrer. Vou ligar pra ela e vou dizer: vai se fuder, volta logo. Que eu não. Sabe, tipo, não tinha vai se fuder. Hoje em dia, esculhambou o mundo, né? Hoje em dia, na própria letra, um dia desse no Spotify, um das tops do Spotify, era uma música bizarramente pesada, velho. Dá o cu, não sei o quê, no Spotify. Um das top primeiras, tá ligado? Hoje em dia, todo mundo perdoa, né? Antigamente, tu uma. Tinha uma sacanagem assim, duplo sentido, mas hoje em dia não, hoje em dia é o sentido direto já. Tu não faz o duplo não, tu já vai penetrando, né? Agora, essa música que eu tava cantando da Tinha Banda uma Beijo, sacanagem assim. essa música da Banda Beijo, eu tava cantando no Stories, outro que não viu, Alisson, o produtor me lembrou, mas é incrível como essa música da Banda Beijo, ela é a desgraça. É muita animação, como o Alisson falou, muita animação para pouca, pra muita animação para muita desgraça. Que a música é: esse barraco vai cair, eu não me canso de avisar. Ele não tem alvenaria, não tem coluna para apoiar. Aí eu não quero ver o dia, essa porra desabar. Oh, vai desabar. Imagina eles cantando: oh, não dá para viver. Sabe, tipo, muita alegria. O refrão é vai desabar, não dá pra ver mais. Oh, e ele, oh. Louco isso, né? Você conhece essa música, né? Você conhece, né? RC7 Luciano, Rodrigo Black na área. Bom dia, muito sono. Nina. Estava. Esperando pra ver a live, vai ter balanço de estoque, fica pra amanhã. É nóis, Israel. Cantar Sorriso Maroto. Um dia chega. Eu tento trazer músicas aqui extremamente orgânicas, sem que eu realmente de dentro tô com a vontade de cantá-las, sabe? Tento trazer esse é o tipo de conteúdo que eu tento trazer pra vocês nessa manhã maravilhosa. Sempre músicas. Músicas. Desvalorizadas, injustiçadas, eu diria até esquecidas, né? Acho que o pagode, o axé, tá no momento numa depressão, mas por isso que eu quero investir, é como uma ação. Eu investo na baixa porque acredito que ele vai subir muito forte. Hoje, sim, hoje, turma 7, turma 7 não, todas as turmas do Reaprendizagem vão ter hoje uma aula online ao vivo, diferente, louca, a gente nunca fez uma aula com todas as turmas. Não é sobre gestão. A gestão vai ser daqui a 2 quartas-feiras. São duas aulas extras que a gente inventou. Hoje é mais sobre empreendedorismo, liderança, e depois sobre gestão, cultura. Vão ser nessa quarta, 9, e na quarta-feira, 23, daqui a 2 quartas. E aí, eu vou ser só o perguntador. E eu vou ser o perguntador. A gente vai trazer uma galera foda. Vai trazer o Vitor Mahon, o CEO da Keep Learning School. Vai trazer Ricardo Bellino, o mito. Ricardo Bellino. Cara com mega experiência em negócios aí internacionais. E foi o cara que trouxe a agência Elite Models para o Brasil. Foi sócio do Donald Trump. E vamos ter também Marcelo Germano, que foi um cara que mais influenciou a minha visão de gestão, de liderança, de empresa e tal. Então, nessa quarta, eu quis fazer assim porque os hangouts do domingo da turma são hangouts mais focados em assuntos ligados ao curso de criatividade. Eu sempre evito transformar os hangouts da turma em hangouts para falar sobre gestão e empreendedorismo, porque é um tema específico, é um tema vertical. Nem todo mundo está preocupado com gestão de empresas a nível, com liderança, né, com cultura. Nem todo mundo está. Muita gente trabalha numa empresa e não é o foco dele isso. É um assunto legal para todo mundo ouvir, mas, enfim. Bom dia. E o que, que eu ia dizer mais? Ah, beleza, vamos lá. Hoje aqui a matéria de hoje, eu esqueci, ó. Cara, a revista Pequenas Empresas e Negócios, ela tá assim ficando uma revista do caralho, viu? Assim, uma revista que antigamente ela era muito pequenas empresas do mundo muito tradicional. Era muito assim, pequena, sorveteria, não sei o quê, franquias. E ela conseguiu, o que é natural, mas alguns outros veículos podem não ter conseguido, ela conseguiu se reformar e ser uma revista que, meio a meio, esse mundo digital e meio a meio, a economia real, como o Jorge Paulema chamava. Então, muito legal. Que é ótimo, porque eu não queria uma revista só também sobre inovação, startup. Eu não queria, eu gosto da parte de ver também as questões dos segmentos mais tradicionais, porque eles vão continuar existindo, muitos deles, né? Então, eu acho que a revista, porra, muito legal. Cara, ler a Pequenas Empresas, eu diria que hoje em dia, cara, ela é a revista que mais se aproxima das americanas, o Wired e Fast Company, mais do que a Exame acabou virando um business muito, tá virando meio macroeconomia. Macroeconomia e mundo, e muito mundo corporativo, né? Então a Exame tá virando uma revista, sempre foi, né? Mas eu vejo ela uma revista muito para, realmente para CEOs. É o posicionamento. Aqui é para empreendedores, ali é para líderes de empresas. Empresas grandes a Exame, né? Então, acho que é a intenção deles. Essa matéria aqui de capa, ó, a explosão dos coworkings e o novo jeito de trabalhar. Coworking é um negócio que tá crescendo muito. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: ah, agora tá na modinha, coworking. Agora é montar o coworking. Não sabe o que fazer, monta o coworking. É engraçado porque tem pessoas que. Eu conheço algumas pessoas, eu sei que existem muitas outras, que elas têm aversão a modinhas. E assim, qualquer coisa que virar um pouco falado demais, ela tem aversão. E normalmente essas pessoas, elas se acham, sim, são talvez, né? Se acham e são pessoas criativas, inovadoras, pessoas para frente, e por isso essas modinhas elas ignoram e tal. E eu acredito que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é pré-requisito para ser para frentex você ignorar as modinhas. Pelo contrário, acho que o pré-requisito é você dominar as modinhas e construir algo novo a partir delas. E assim, as modinhas, elas. Nunca esqueço uma história que perguntaram para Roberto Carlos o que ele achava de O Relé Safadão. Roberto Carlos falou assim: sucesso não se discute, não se questiona. Sim, se ele não estiver infringindo a lei, né? Eu acho que, falando antes, né, pessoal que faz essas músicas com vou dar o cu, porra, aí para mim é meio que infringir a lei, né? Meio não, é, eu acho, né? Sei lá. Aí esse sucesso se discute, eu acho, é questionável, mas cada coisa é para cada público, né? Então, se uma coisa está tendo sucesso, existe algum motivo por trás disso. Sucesso legítimo, honesto, tem alguma coisa que está dentro. E eu acho que eu, e acho que todo mundo que quer estar tá conectado com tudo, estar tá antenado e quer inovar, tem que entender o que está por trás desse fenômeno. O Relé Safadão é um fenômeno social, um fenômeno, né? Então, o coworking é um fenômeno que também social, que tem a ver com um novo jeito. Eu gostei da matéria porque não é só coworking, é novo jeito de trabalhar. O coworking, ele representa. E aí, ah, não, então, não é só, ah, então, eu vou investir em co-work, ou sei lá, eu acho que o assunto é mais além e tem a ver com trabalho remoto, tem a ver com flexibilidade de trabalho, tem a ver com flexibilidade de geográfica, flexibilidade de tempo, tem a ver com grande parte dos trabalhos não precisa estar todo mundo junto, então o coworking é a possibilidade. Imagina uma grande empresa, um Itaú da vida, ter parceria com vários coworkings, de modo que você, funcionário Itaú, talvez não todos, talvez tenha alguma área de mesa, de crédito, que tenha que estar junto, mas grande parte deles poderem terem a opção de. Eu pego aqui no aplicativo, vejo quais são os coworkers que minha empresa tem parceria, e eu posso trabalhar em qualquer um deles, qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Sabe, tipo, isso abre novas possibilidades. O coworking envolve logística, envolve reduzir o trânsito, envolve muita coisa. É os espaços de trabalho sendo descentralizados. Então, eu tenho essa visão de que é um negócio muito profundo. E vem uma parada que eu falo muito no meu curso de criatividade e que eu já aprendi que as pessoas demoram a entender. Por isso eu fico repetindo. Demora a cair a ficha. Como várias coisas na vida. É incrível como de vez em quando me caem fichas. A história de cair ficha é uma expressão antiga, né? Mas quantas coisas, bicho, eu preciso de múltiplos impactos, como eu chamo, para você poder. Tem coisa que eu me vejo, eu não sei mais qual foi a coisa que eu vi o um dia desse, que eu fiz, que eu pensei, putz, há quanto tempo eu pensei em fazer isso? Só agora eu fiz. O que que precisou eu passar? Quantas matérias sobre isso? Quantos erros para eu tomar uma decisão, sabe? Eu vou dizer uma coisa que eu fiz de ontem para hoje, mas que eu preciso ainda criar consistência, tá? Não basta fazer uma vez e tal. Lembra que outro que eu falei que eu fiquei meio puto porque eu entrei no meu computador e Dani tinha aberto um monte de janela e o computador tava lento e tal. E aí eu fiquei meio puto com ela, perdi a cabeça porque 70% das janelas eram minhas. Então, talvez foi o 30% dela que gerou o caos, mas 70% eram minhas. E ontem eu resolvi fechar todas as janelas sem nem ver. Foda-se. E eu ontem. Aí depois eu fui trabalhar, abri mais janelas. Mas ontem, quando eu parei de trabalhar, eu fechei todas as janelas e hoje eu abri o navegador do zero. Isso é uma coisa que eu. Um procedimento que eu não faço desde que eu nasci. Desde que o software, o sistema operacional virou multijanelas. Porque no Windows 3.1, eu acho que era uma janela só por vez, né? Desde o Windows 95, então, 95, ou seja, há 20 anos que eu opero desse jeito. E quantas vezes já me irritei com o computador travado por causa disso? Quantas vezes eu já li matérias que isso atrapalha? Quantas vezes Tânia já me falou que isso cria bagunça mental? E aí, você demora para tomar decisão, né? Então, voltando ao que eu ia falar sobre uma coisa que eu sempre repito no curso, é a importância das conexões de pessoas para a gente realizar nossas coisas, para a gente resolver nossas broncas, para a gente sair dos nossos buracos e ver que a matéria chama Explosão do Coworking e o Novo Jeito de Trabalhar, mas dentro da matéria, conexões de impacto. O co-work está revolucionando a forma de se trabalhar, a oferecer ambientes inspiradores para multiplicação de ideias, contatos e novos negócios. Isso é a parada-chave. Então, existe esse lado de flexibilidade de trabalho, um lado que as grandes empresas podem se utilizar, e esse outro lado de troca de ideias, que também as grandes empresas podem, mas que mais ainda quem está criando negócios e tal. Mete mais memória, faça post-it, um usuário só para ela, queria nem rir, Alisson, busca no histórico, falta funcionalidade nos blogs de Bernardo Janelas, Gama, Pensador, Bom Dia, Cláudia Meira, sou chefe de vocês dois, off-topic, cá no Porto, Incubadora. Paulo, eu vou para Portugal agora, estou pensando em ir no Porto. Eu vou ficar poucos dias em Portugal, mas estou pensando em pegar um voo para o Porto, só para visitar a escola da Pote, que é perto do Porto, né? É, enfim. Não vou ter, vai ser um bate e volta, assim, louco. Não sei se alguém tem algum contato da escola da Pote. Eu até tenho um e-mail, do professor, mas não tenho nenhuma introdução. Se alguém tiver uma introdução aí ao professor, como é que é? Escola da Ponte, professor. Já li toda a matéria dele na vida, Pacheco, né? Pacheco. O José Pacheco. Então, a ele aí, me dá o toque aí, eu quero visitar lá. Alisson. O antigo modelo empresarial tá falido, sim, Roberto. Luverson, pois é, um funcionário só. Questionar não é descartar ideias, pelo contrário, ótimo, Ramon. Questionar é ter olhar crítico. Criar contatos. Questionar tudo modinhas. Pois é, Paulo, mas questionar não é ignorar. Questionar é entender de coração aberto que não é questionar para encontrar as coisas ruins. É questionar no sentido de trazer essa questão à tona. E no questionar você pode descobrir que aquilo é maravilhoso. O questionar não pode ser com o objetivo de encontrar o que há de errado e por que isso não funciona. Zona total sucesso, lógico. Se a modinha faz sentido, eu tô seguindo. É, pois é. E aí dentro você cria, né? Remodelagem da mentalidade da modinha. Grupo Facebook Gangcast. Eu leio de baixo para cima, eu tenho que ler de cima para baixo o comentário, senão fica meio que. Deixa eu ler de cima para baixo. Silvio Vital tá dormindo ainda. Buraca som. Alguém dedica o Murilo. Tipo Bel Pece. O Axé foi o início da decadência brasileira. Tipo palestra de motivação. É difícil ver porque. As pessoas falam um negócio, falam, aí depois outros falam, aí tenta, pessoal, escrever o raciocínio na mesma frase. RC7, Matheus, acordar mais cedo, conto das turmas, eu voltei muito. Cresceu muito coworking, sai fora. Maon tem uma consultoria com o pai dele, sim, inclusive o pai dele vai estar, seu Maon, vai estar na live hoje. Era uma surpresa, mas já que a Cláudia antecipou, seu Maon, o velho mito, vai estar na live de hoje também. Consultoria. O seu Maon é uma espécie de Vicente Falcone de Pernambuco, do Nordeste. Lendo a revista, gosto do domingo. Teve matéria sobre. Gosto do programa sobre CW, edição do domingo. Qual o programa? Eu me perco, velho. Loja no shopping, co-work, que legal. Somos até nós mesmos que queremos uma arrumadinha assim. Vez por outra aparece algum revoltado conversando a modinha lá no grupo do Gancast. Sim, aparece. Grupo Facebook. Nova demanda. Oferta esses espaços. Um clube hoje. Não, acho que não é uma modinha. Eu acho que é uma modinha, Luiz. Assim, tudo depende da definição de modinha. Se modinha for coisas que estão acontecendo que não tem valor, se fosse uma visão de modinha pejorativa, de modinha, qualquer coisa que está acontecendo muito e que é irrelevante. Aí realmente não é modinha. Mas no meu entendimento, modinha é qualquer coisa que está na moda, que está em pleno crescimento, que está atraindo cada vez. Moda é isso, né? Coisa está na moda. Quando o sapato está na moda, quer dizer que um estilo, uma cor, quer dizer que há um número extremamente crescente de pessoas aderindo àquilo. Modinha acontece e passa. É, no sentido pejorativo, sim. No sentido de pejorativo de modinha como uma coisa que não tem valor, mas eu vejo modinha como. É porque é como se tendência fosse um nome bonito para modinha, né? É, tendência é. Modinha é tendência ruim. Só que qual é o problema? Não dá para julgar as coisas. Só dá para dizer que o negócio é uma modinha no sentido pejorativo, depois que já se revela que não funcionou, né? Trabalha com tecido também. Então, teoricamente, tudo é tendência. Depois que passou, a gente olha para trás e diz: foi uma modinha, então. Não dá para julgar modinha enquanto acontece. É um pré-julgamento antecipado, né? Facebook já foi considerado modinha. Olha o que virou. Pois é, não era. Era para ser considerado tendência. Modinha é um julgamento que a gente só pode ter depois de consolidado que o negócio passou. E daí que modinha passa e viu naquele momento. Sim, é uma tendência com o tempo para acabar, modinha. Tendência é a modinha maquiada. Ninguém acredita em modinha sobre preconceito, é. Muitas modinhas provam seu valor. Aí é a tendência, né? Ah, o programa do Pequenas Empresas. Há muito tempo que eu não vejo. Professor Pacheco. Românticos conspiradores, ótimo. Românticos conspiradores. Eu vou ver no LinkedIn, professor Pacheco, quais são as conexões que eu tenho com ele, tentar fazer uma approach aí de visitar lá. Eu uso aqui uma Logitech HD 1080p aqui no computador e para gravações da minha equipe, lá no escritório a gente tem uma 6D, eu acho. O professor Pacheco mora no Rio. Ele não mora lá em Portugal. O professor da Escola da Ponta, ele mora no Rio, sério? Belo Horizonte. Ele mora em Belo Horizonte. O professor Pacheco está atrás do projeto Âncora, eu não sabia não. Agora que eu estou vendo. O projeto Âncora eu já falar do caralho, mas eu não sabia que era ele que estava moendo, não. O projeto Âncora é aqui em São Paulo, pelo que eu conheço, né? Alguém falou que ele mora no Rio, no LinkedIn ele mora em Belo Horizonte e o projeto que ele participa é em São Paulo. Tô na área. Ele mora no Brasil há muitos anos, 6 anos pelo menos, tô vendo aqui. Ah, então não adianta, né? Então depois eu encontro com ele. Quer dizer, ele pode também me arrumar uma conexão lá na Escola da Ponta. Também muitas vezes a gente tá buscando conexão e a Escola da Ponta já tem um esquema montado de receber pessoas e nem precisa. A gente muitas vezes busca conexões demais, né? E muitas vezes a Escola da Ponta tem um esquema lá e tá bom, não precisa ser recebido com o champanhe, não. Ele vier mais fazer palestra, legal. Vou buscar contato com ele no Brasil, então. E aí não tem tanta pressa, digamos assim, porque semântica. Do que é feito o pensamento, Steven Pinker, legal. Do que é feito o pensamento, Steven Pinker. E aí eu tô abrindo janelas aqui com algumas referências. Um dos motivos de abrir janela é que aqui durante a live eu vejo algumas coisas, abro janela, mas agora eu vou criar o um processo de botar no meu deixa eu ver um cafezinho aqui, peraí. Salvar no Pocket. Já vou salvar aqui do que é feito as boas ideias. Eu tenho uma lista books, uma tag books no Pocket. E beleza. Já fechei a janela já. Abri e fechei, papai. No site da Escola Viva. Aninha, vê, por favor. No site da escola da Ponte, quer dizer, se tem alguma coisa sobre visita. Porque aí, se for o caso, eu dou um bate-volta lá no Porto só para ir lá. A Escola da Fontinha. Não conheço, não. Paulo, você tem alguma. O que é que você sugere no Porto aí que você acha, pelo que você me conhece, já me conhece bem, né? Tantas manhãs, você acha que valeria a pena eu visitar? Tem que ser as coisas assim mais legais para num dia eu ir na Escola da Ponte, ir mais um dos lugares e no final do dia pegar um voo e voltar para Lisboa. Ah, Luverson, boa pergunta, que diz a matéria. Luverson, vale a pena você ler, papai, essa matéria, viu? Violenta. Eu nem aprofundei muito aqui, mas o que eu achei genial, genial, é isso aqui, ó. Os coworkings verticais. Olha, Clube do Advogado no Rio. Tem 4 unidades. As unidades ficam perto de fóruns criminais. É um coworking para advogados trabalharem. Trans associados. Fica perto do fórum criminal. Tem software para acompanhar processos. Ou seja, isso abriu minha mente que existe esse coworking bem de empreendedores e tal, mas existem possibilidades de verticalização de coworking. Tem aqui, ó, odontologia. Então, o que é isso aqui? É, na verdade, um coworking, clínicas de odontologia para você atender. Puta que pariu, fiquei louco. Esse advogado abriu minha mente assim, caralho, quantas possibilidades. São espaços para conectar pessoas com interesses em comum, sabe? Paulo, mano, faz a lista para mim. Valeu, Paulo, obrigado. Faz a lista muito grande não, porque senão a gente tem dificuldade de escolha, né? Faz, tenta filtrar aí. Ó, a gente vem, ó. Eu vou para Portugal. Deixa eu ver aqui, eu vou para Portugal. Aqui, Portugal, setembro. Vou para Portugal no 16 de setembro. Então, os dias que eu vou estar em Portugal, que eu vou estar, digamos, livre, é 3 dias. Domingo 17, segunda 18, terça 19. Sábado 16, eu tenho um casamento do amigo meu da Singularity. Eu vou estar em Alcabaça, perto de Lisboa. E aí eu vou ter o 17 e 19. Então, para mim, ou a segunda ou a terça, eu quero ter um dia útil inteiro em Lisboa e um dia útil inteiro em. O domingo vai ser um dia, talvez, meio de dar uma passeada em Lisboa. Aí, talvez, a segunda 18 eu faça uma agenda Lisboa e terça 19 uma agenda Porto. E na quarta, eu já volto para Lisboa e já estou voltando. Talvez seja melhor ir para o Porto na segunda 18, para o Porto. Porque eu volto na terça 19 e tenho a terça, ainda tenho a quarta de manhã para fazer uma agenda Lisboa. Expliquei o que é coworking. Ah, Bruno, resumidamente é um espaço. Em vez de você alugar salas, você aluga baias de trabalho. É isso. É um espaço grande em que, em vez de ser todo mundo da mesma empresa, não, você aluga a mesinha. É basicamente isso. Coworking é um espaço que você aluga espaços fracionados. Você pode alugar uma mesinha, 2 mesinhas, uma micro salinha, mas é um grande espaço de trabalho meio aberto em que muitas pessoas trabalham. Paulo, eu queria coisa de educação, Paulo. Mais educação. Eu queria focar em tentar não muito empreendedorismo em geral, porque é muito amplo, mas assim, escolas inovadoras, escolas de criança, como a Escola da Ponte, ou startups ligadas à educação. Como cobrar por isso dos advogados? 157 por mês aqui fala. Deve ter vários planos, né? Busca aí depois clube do advogado.adv.br. A Escola da Ponto que ela tem especial? Cara, ela foi uma das pioneiras em escola de criança, né? Em criar um modelo sem divisões de salas, sem agrupar as crianças por faixa etária. Cara, o quão a gente acha normal. Tempo. 7h46. Então, tempo. Tô de infraestrutura de escritório. Sim, Guilherme. Serviços comuns. Esqueci de falar. Coworking, a lógica. É um monte de serviço comum. Impressora, café, secretária, caixa postal. Coisa que todo mundo precisa. E você tem tudo. Reunião com a Aracati. Beleza, galera. Cheiro.